como se fosse miragem. Juntamos as bagagens, eu fugi pra longe daqui. O quanto eu vivi, eu já vi que o tempo nunca para como o meu som. Nem repara que eles param e comparam meu dom. Fica de cara e não para de pensar como. Oh baby, como se fosse em LA, como da primeira vez. Minha mente não para peito, minha vista me fala tudo. Uma dose de rima e nada impede que eu busque outra vida e nada impossível. Hoje os dias correm bem mais, coronito, goles de pinga, contatos da gringa, contatos de vida não ficam pra trás. Eles querem ser o que não podem mais, nunca vão desistir, entendi. Eles querem ver quem se fode, quero ver quem que vai cair. Hoje eu faço pelo meu filhote, herança de bairro é assim. Passaporte, um som de transporte, uma caneta, bique e um gin. Viver de um sonho de moleque, história de um dia tá vivo. Convivo comigo, o sonho de buscar mais pra não ser mais um fudido. Amigo, são milhas e mitos perdidos, mas nunca é demais. São conflitos que aparecem pra testar vai. E é como se fosse miragem, juntamos as bagagens. Eu fugi pra longe daqui, o quanto eu vivi eu já vi que o tempo nunca para como o meu som. Nem repara que eles parem e comparam meu dom. Fica de cara e não para de pensar como. Oh baby, como se fosse em LA, como da primeira vez. Depois dessa eu nasci de novo, e nem que eu faça 23 vezes. Vai, a vida é realista, lutamos por conquista. Mano, se eu tiver na pista, vai ser eu que faço a lei. Na moral, quero que se foda, que exploda, que essa comemorativa é tipo boda. Não liga o bode, não, liga na tela e vai. Não, no da Tena, tio, que ela viela, carai. São várias fitas, sai de prima, sangue, minha matéria prima, primordial, do outro lado da esquina. Corre, corre, baile, fogo, roa, tipo vandal. No cava-cova lá que pensa aí na prova. Sua vida é palco, não vai ser acusado. Vários sendo forjado, custo e advogado. Liberdade no fio, sem saber o resultado. E eu, tá com fogo, produção mais cara só. Tá no trito, tá ligado e não para. Toma bala igual bala, dispara. Juntei munição, missão guarda la rara. Tá com fogo, produção mais cara só. Tá no trito, tá ligado e não para. Toma bala igual bala, dispara. Juntei munição, missão guarda la rara. Vai. Filme sem fim que eu vou dar lá pra ver. Contato quem conta, desconto em você. Amigos são poucos, se contou no dedo. Foi desde cedo que eu ouvi dizer. Acúmulo de várias horas e vários motivos que ainda não sei. São vários motivos pro corpo tá vivo. Ouvi dizer lá fora que o tempo quer rir. É como se fosse miragem, juntamos as bagagens. Eu fugi pra longe daqui, o quanto eu vivi eu já vi que o tempo nunca para como o meu som. Nem repara que eles parem e comparam meu dom. Fica de cara e não para de pensar como. Oh baby, como se fosse em LA, como da primeira vez.